Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. É uma alegria retornarmos a esta casa e podermos falar do Evangelho. E vamos, nesta noite, falar deste tema, o que buscamos com Cristo. Lembrando que, desde o seu nascimento, muitos procuraram Jesus. Aquela cena típica do seu nascimento, com a representação dos reis magos, já é um simbolismo de que as pessoas começaram a buscar Jesus em algum momento. Assim como os seres vivos nesse planeta dependem do Sol para sua sobrevivência, a maior parte dos seres vivos, um grande número de seres vivos buscam o Sol, as almas em evolução nesse planeta buscam também essa luz que é o Cristo. Buscam Jesus como uma forma da solução dos seus problemas. E Jesus, antes mesmo de iniciar as suas pregações públicas, antes mesmo de iniciar o seu ensinamento a todas as pessoas, também começou a ser buscado pelas pessoas que começaram a ter informações de quem ele era. Uma certa ocasião, Jesus estava andando e João Batista, vendo Jesus, disse a dois discípulos dele que ali estava o Cordeiro de Deus, que era a forma dele interpretar a pessoa de Jesus dentro das limitações do condicionamento religioso da época. E desde aquele momento, aqueles discípulos de Jesus, então, ou melhor dizendo, os discípulos de João Batista, começaram a ir atrás de Jesus. E Jesus caminhando e essas duas pessoas caminhando atrás de Jesus. Eles já aguardavam alguém especial, porque eles sabiam pelas profecias do seu povo e pelos anúncios que João Batista fazia, que Jesus era aquele grande esperado. E aí então, num determinado momento, Jesus se dirige a eles e pergunta: o que vocês procuram? O que vocês buscam? E essa pergunta que Jesus dirigiu a ele, poderia ter sido dirigida a todas as pessoas que começaram a seguir Jesus em algum momento. Porque depois que Jesus começa as pregações, começa então uma multidão de pessoas buscando Jesus. O ser humano, ele sempre age assim. Quando alguém notável surge, as pessoas tendem a procurar essas pessoas notáveis. Nos nossos dias nós presenciamos isso. Basta um médium ter alguma capacidade de cura, de produzir algum fenômeno fora do comum, as pessoas começam a seguir. Quanto maior é a expressão desse fenômeno, mais pessoas se achegam. Se nós nos movimentamos assim, em busca de pessoas que muitas vezes são pequeninas demais perto do Cristo, imagine o movimento naquele tempo de Jesus. Alguém que produzia feitos tão incríveis como curas de pessoas desenganadas, pessoas à beira da morte eram curadas pelo simples toque de Jesus, ou quando ele produzia fenômenos espantosos, as pessoas de certo naquele tempo se movimentavam com mais intensidade, com mais interesse. E essa pergunta que Jesus fez a essas pessoas que o seguiram pela primeira vez, poderia ser feita a todos os outros que começaram a buscar Jesus de uma forma ou de outra. O que vocês buscam? E ao longo dos séculos, a busca por Jesus tem sido grande, porque cada vez mais a sua mensagem foi chegando a diferentes povos, a diferentes regiões do planeta, e nos nossos dias, Jesus é anunciado de uma forma intensiva por muitos meios. Dentro dos templos religiosos, pelos meios radiofônicos, televisivos, pela internet, Jesus vem sendo declarado como Salvador do mundo, e as pessoas buscam Jesus sempre por alguma razão pessoal. Nós também, quando um dia chegamos a uma casa espírita, mesmo sem pensar que ali falariam de Jesus, nós também estávamos, de alguma forma, buscando Jesus. Muitos de nós viemos por razões inúmeras, como problemas graves de obsessão, outros por enfermidades resistentes, outros por grandes problemas familiares, alguns por curiosidade, alguns desejosos de saber o que é isso, o Espiritismo. E em algum momento nós ouvimos dizer na casa espírita que Jesus é o grande governador espiritual da Terra, que os nossos esforços de evolução para progredirmos, para nos tornarmos melhores do que temos sido, necessariamente dependem do conhecimento da mensagem de Jesus, do seu Evangelho. E aí passamos nesses estudos todos que realizamos na doutrina espírita, buscando compreender cada vez mais essas lições. Porque nós podemos saber muito sobre vida espiritual, podemos saber muito sobre vários fenômenos impressionantes, mas se nós não somos tocados pela mensagem do Evangelho, todo esse conhecimento se torna secundário. Porque quando surgem as grandes provas, os grandes desafios, quando surgem as grandes expiações em nossas vidas, nós até somos consolados pelo conhecimento da vida espiritual, até somos consolados por saber que existem benfeitores espirituais que nos ajudam, mas o que mais nos fortalece, o que mais nos dá ânimo é saber que todo o nosso sofrimento tem uma razão de ser e que à medida que nós aprendermos e colocarmos em prática as lições que Jesus nos ensinou, é que nós conseguiremos nos libertar desses sofrimentos. Em síntese, o que nós aprendemos tudo no Espiritismo é reconhecer que aqueles dois ensinamentos tão simples e ao mesmo tempo tão grandiosos e ao mesmo tempo a síntese de todo o pensamento religioso que a humanidade elaborou ao longo dos séculos, aqueles dois ensinamentos são decisivos para a libertação do sofrimento. O amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que são ensinamentos de Jesus. Que ele disse quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento da lei divina. Jesus também estava naquele momento sendo procurado por pessoas. Também homens maliciosos tentavam pegar em Jesus alguma falha que ele dissesse que algum dos mandamentos da lei de Moisés era maior, para mostrar que ele não era um grande mestre, que ele não poderia ser o grande esperado daquele povo, o Messias. Aqueles homens buscaram também Jesus naquele momento. Buscaram com más intenções, porque queriam envolver Jesus numa controvérsia para a partir dali tirarem proveito e desmoralizarem Jesus. Mas ainda assim ele atende essas pessoas que o buscam maliciosamente. Traz para eles algo impressionante. Diz que o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Que tudo da lei de Moisés estava resumido nisso. Que tudo que nós fizéssemos em relação àqueles ensinamentos que Moisés passara era, na verdade, para cumprir esse grande ensinamento. Mas Jesus entendia que amar a Deus era algo muito abstrato para aqueles homens daquele tempo. E ainda é para nós hoje. O que é amar a Deus? Como podemos amar algo que estamos aprendendo ainda a conhecer? Foi aí que Jesus nos deu a grande forma de nos aproximarmos de Deus. Foi quando ele disse, e amar ao próximo como a si mesmo, eis o segundo grande ensinamento, que é semelhante ao primeiro. Então Jesus já nos dava ali que a única forma que existe de cultuarmos a Deus é pelo amor. E comecemos pelo amor ao próximo. Comecemos pelo amor aos nossos semelhantes. Então veja, Jesus atendeu as pessoas que o procuraram sempre, independente das motivações que elas tinham. Ele poderia ter perguntado para eles, por que vocês me perguntam isso? Mas ele preferiu trazer um grande ensinamento que fizesse aquelas mentes pensarem. E Jesus pode endereçar essa pergunta a todos aqueles que século após século buscam a sua mensagem em algum momento. Por que vocês me buscam? E Jesus poderia até perguntar para nós hoje, que estamos numa casa espírita, buscando os ensinamentos espíritas, por que vocês buscam esse ambiente em que há o destaque ao meu nome? Aqui nós estamos na seara do Mestre, não é? Aqui é o campo de trabalho do Mestre, em que buscamos conhecer os seus ensinamentos e pôr em prática. Então Jesus poderia hoje nos fazer essa pergunta: o que nós viemos buscar hoje aqui? Essa pergunta que Jesus nos endereça, ela tem um sentido muito profundo. Porque todos nós temos razões diferentes para termos buscado um dia o conhecimento espírita, termos buscado o conhecimento que o Espiritismo nos traz. Muitas pessoas são motivadas pela dor, pelo sofrimento, outras pela curiosidade. E há aqueles também que buscam muitas vezes a solução rápida dos seus problemas e dos seus conflitos. E nós muitas vezes até nos surpreendemos reproduzindo esses comportamentos. Quando nós, numa oração apressadamente, nós pedimos que Deus, ou Jesus, ou os benfeitores espirituais, que eles nos ajudem na solução do problema. Dizemos simplesmente, me livra desse problema, me livra dessa dificuldade. Senhor, tira do meu caminho essa dificuldade do dia de hoje. Afasta de mim os meus inimigos. Nós acabamos tendo uma relação com Deus, ou com Jesus, ou com os benfeitores espirituais, uma relação de quem ordena, de quem determina. Já refletiram nisso em algum momento das suas orações, em que elas são, muitas vezes, pedidos, pedidos, e muitas vezes é como uma determinação. Senhor, me dê um bom dia para que eu tenha paz. Quando nós estamos nessa situação, o que nos motiva realmente? Estamos procurando o auxílio divino como alguém que exige, como alguém que está determinando, ou como alguém que suplica? Muitas das nossas orações não são respondidas como nós gostaríamos, porque o que nos move a pedir é muitas vezes aquela prática que vimos repetindo em muitas reencarnações, de estar pedindo sempre como quem ordena. Me dê isso, me faça isso, determine isso na minha vida, me faça feliz. Dificilmente nós pedimos a Deus as dificuldades que nos libertam. Dificilmente nós pedimos no começo de um novo dia, Senhor, me dê algumas provas desafiadoras nesse dia para que eu evolua mais rápido. Parece estranho, não é? Alguém já fez oração assim alguma vez? Na manhã, Senhor, põe aquela pessoa bem difícil que eu vou exercitar a minha paciência. Nós não fazemos isso por quê? Nós já pedimos isso um dia já. Nós sabemos. Nós já pedimos. Um dia, lá no mundo espiritual, nós estávamos muito sofridos, muito dolorosos, muito enfraquecidos nas nossas ilusões, na nossa vaidade. E alguém nos disse, você precisa recomeçar, meu filho. Você precisa retomar a sua evolução. Aquelas pessoas que um dia você magoou, que você feriu, você precisa voltar a viver com elas. Para você exercitar a paciência que você não teve com elas, para você ter boa vontade, para você perdoá-las. Por isso que a gente não precisa pedir dificuldade para o dia, porque nós já pedimos e elas já nos foram dadas. Esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia são os desafios que nós pedimos. Não é que nós pedimos, eu quero uma vida cheia de problemas. O que na verdade nós pedimos foi, me dê, Senhor, oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender mais, de melhorar o meu ser, de modificar as minhas disposições interiores. Me ensina, Senhor, a ter paciência, me ensina, Senhor, a ter resignação. E nos foram dadas vidas de provas, vidas de desafios. E é isso que hoje nós enfrentamos. Por isso que ninguém precisa sentir culpa por não pedir problemas, porque já temos a nossa cota solicitada e atendida. Hoje o que nós precisamos pedir, na verdade, é que nos seja relembrado o compromisso que nós temos perante a vida. Que nos seja dada novamente a oportunidade de ter aquele desejo de passar pela prova, não para sofrer, mas para vencê-la. Vencê-la com amor, com boa vontade, com resignação. Vencê-la com retidão. Hoje muitos vêm atravessando provas desafiadoras, mas de uma forma tortuosa. De uma forma muitas vezes sem ética, desonesta. E nós até justificamos perante a consciência, mas eu não tenho opção, eu não posso fazer nada, eu estou preso a essa situação. Muitos, às vezes, até profissionalmente, se veem obrigados a agir contra os princípios éticos, agir contra aquilo que seria o correto, por pressões do seu próprio ambiente de trabalho. E nós, muitas vezes, não temos ainda a coragem ou a força moral de nos libertarmos dessas circunstâncias. E aí nós esquecemos os compromissos que um dia assumimos no mundo espiritual. De queríamos vir para os desafios para andar em retidão. Para andarmos em caminhos que nos levassem direto ao bem. E não caminhos tortuosos, caminhos que muitas vezes nós vamos adaptando para supostamente sobreviver no mundo material. Ficamos tão preocupados com a nossa sobrevivência que vamos fazendo concessões ao longo da vida, abrindo mão de princípios, deixando de lado questões importantes que não atendemos mais. E aí um dia nós chegamos no mundo espiritual novamente e lamentamos por não termos tido talvez um pouco mais de firmeza na nossa força de vontade para falar não quando tínhamos que dizer não. Ou dizer sim quando tínhamos que dizer sim. Ficamos na dúvida e nisso vamos nos permitindo alguns descaminhos da vida. E aí nós procuramos, nos momentos de aflição, novamente o socorro espiritual como encarnados. E pedimos novamente a Jesus que nos ajude. E aí ele poderia nos perguntar, o que você deseja, meu filho? Essa pergunta nós devemos nos fazer sempre que nos dirigimos a Deus, nos dirigimos a Jesus. O que realmente nós estamos buscando na vida? O que realmente nós estamos pretendendo da nossa existência? Estamos pretendendo um caminho de crescimento, de evolução, de aprendizado, de transformação interior? Ou nós buscamos diariamente facilidades que nos acomode, que não nos faça repensar quem somos, que não nos façam rever o que nós temos feito? Sempre temos que fazer essa reflexão antes de pedir a ajuda. O que realmente nós queremos? O que nós realmente queremos que Deus nos dê? Às vezes pedimos a Deus, Deus, me dê essa oportunidade, mas é porque nós queremos o conforto daquela oportunidade. E não há problema nisso. O problema é quando a gente esquece que junto com qualquer situação positiva, também vem desafios que também incomodam, que também nos fazem ficar às vezes irritados, que nos fazem também pensar e repensar se queríamos mesmo aquilo. Por isso que muitas vezes nós recebemos muito do que nós pedimos ao longo da vida e nem nos sentimos satisfeitos. Porque nós não sabíamos realmente o que estávamos procurando. Não estávamos realmente conscientes do que nós desejávamos para a nossa vida. E muitas vezes que nós nos dirigimos a Deus, a Jesus ou aos benfeitores, nós podemos também não saber o que nós queremos. Por isso que muitas coisas não nos são dadas quando pedimos. Achamos que aquele ensinamento de Jesus, de que tudo nos seria dado em oração, está falhando conosco. Mas ele nos disse isso, de que se pedíssemos pão, nos seria dado pão, se pedíssemos ajuda, nos seria dado ajuda, seria para as questões graves da vida espiritual. Seriam para as questões realmente importantes para a nossa evolução e não para a nossa acomodação. O problema é que nós vivemos muitas vezes num conflito entre estarmos acomodados, confortáveis na vida, esperando situações sempre favoráveis, esquecendo que elas são boas, mas apenas por um momento, porque senão elas podem nos viciar. Nós precisamos de desafios, nós precisamos de situações novas que nos desacomodem, que nos façam repensar quem somos e o que desejamos e o que fazemos. Daí a necessidade de refletirmos periodicamente nesse tema. O que buscamos quando nos dirigimos a Deus, a Jesus ou aos benfeitores? Muitas coisas que as pessoas pedem são de fato lícitas, são de fato adequadas. Pedir a cura de uma doença é adequado. é correto vir a um tratamento desejando o restabelecimento do equilíbrio físico, é algo correto do ponto de vista espiritual. Mas nós temos que pensar também o que aquela doença veio nos ensinar, o que aquele distúrbio na nossa vida veio nos fazer pensar sobre nós mesmos. É por isso que muitas vezes nós nos curamos de algo e logo em seguida aparece um outro problema. E se não é um problema físico, é um outro de uma outra natureza na vida. E a vida vai sempre ressurgindo com essas situações desafiadoras, por quê? Elas nos trazem lições. Então, antes de pedirmos a Deus que nos liberte daquilo que é difícil para nós passarmos, nós devemos pensar antes assim: Senhor, o que eu devo aprender com essa experiência? O que ela pode me ensinar? Aí nós estaremos buscando o auxílio que nós desejamos da forma que realmente nos liberta do problema que nós desejamos nos libertar. Nós sabemos, e graças a Deus nós temos esse conhecimento, que todo desequilíbrio que nós trazemos físico é consequência de ações, de pensamentos, de palavras que um dia produzimos. Que tudo que nós sentimos no nosso corpo é o reflexo das nossas ações, nesta vida e em vidas passadas. Então é muito fácil a gente perceber que certos distúrbios, certos desequilíbrios, certas limitações têm algo a nos ensinar. Geralmente nós podemos descobrir o que nos ensina num processo de introspecção, de meditar profundamente o que aquela limitação, aquele sofrimento mais desencadeia em nós, que tipo de emoção, que tipo de reação, que tipo de atitude nós temos a partir daquele momento que temos um problema. E não vai, isso não é apenas para os problemas do nosso corpo físico, é para tudo que nós classificamos como problemas. De alguma forma, aquilo mexe com aquilo que nós realmente somos, faz aflorar a nossa verdadeira natureza. E daí nós podemos constatar que enquanto não acertarmos certo aspecto da nossa personalidade, aquele problema não desaparecerá. Ele pode ser suavizado, amenizado, pode ser disfarçado, mas em algum momento aquilo eclode na nossa vida novamente. Ressurge algo que faz aquela parte do nosso ser que precisa ser melhorada se manifestar. Então observemos como nós estamos reagindo no dia a dia frente às nossas provas, frente aos nossos problemas. O que se manifesta é irritação, é raiva de alguém, é a vontade de culpar alguém pelo meu problema, é a vontade de descontar em alguém em função do problema que eu estou vivendo. Isso mostra que me falta amor pelo semelhante. Porque se eu quero descontar em alguém porque eu estou sofrendo, talvez seja por falta de um amor um pouquinho maior pela humanidade. É óbvio que quando nós estamos em sofrimento físico, e todos nós podemos nos considerar normais face a essa condição do planeta, de ficarmos irritados. O que nós não podemos é canalizar essa irritação contra alguém em especial, contra determinadas pessoas, grupos, julgando que eles são os culpados, que eles são os responsáveis, que eles têm que nos aguentar. Porque ficar irritado é uma coisa, mas canalizar essa irritação contra alguém especial, isso já nos mostra então que nós temos um problema então, que é a falta de amor pelo semelhante. Porque quando nós amamos, nós até nos irritamos, mas nós não queremos descarregar a nossa raiva naquela pessoa. Nós queremos poupar a pessoa. Então nós temos que pensar os nossos sofrimentos, as nossas lutas, os nossos impedimentos, nos faz surgir o que de nós? O que que aflora da nossa pessoa que se manifesta de forma tão intensa, quase incontrolável? Aquilo é o que nós somos na essência. E modificar isso depende essencialmente de nos conscientizarmos que temos esse pensamento, que temos essa vontade, que temos esse desejo. Toda mudança começa do reconhecimento que nós temos determinada imperfeição. E do momento que nós reconhecemos que ela é algo em nós, o segundo passo para a libertação é onde entra aquilo que Jesus ensinou, de que podemos pedir a Deus tudo o que nós quisermos. E aí nós, quando percebemos que precisamos mudar e pedimos a Deus, nós teremos situações que irão surgindo para nos ajudar a vencer aquilo. É uma página que nós lemos num livro, é uma mensagem que nós ouvimos, é uma ideia que nos surge inspirada por um benfeitor, é uma situação que vai nos ajudar a reconhecer as nossas necessidades, e nós vamos ter que viver, vamos ter que experimentar a aproximação daquela situação que desencadeia as nossas imperfeições, que fazem elas se manifestar, e nós temos que treinar a nossa força de vontade em resistir àquelas imperfeições. Porque nós agimos por condicionamento, nós agimos de tanto praticar algo, nós nos acostumamos com aquilo. Quando nós detemos os nossos impulsos imperfeitos e vamos treinando detê-los de uma forma sábia, não disfarçada, porque pode gerar até doença, mas de uma forma sábia, vamos detendo esses impulsos, pedindo a Deus que nos ajude na libertação daquele momento difícil, para que vençamos aquele arrastamento, aquela imperfeição, nós vamos treinando a nossa força de vontade, porque ela vai se desenvolvendo de tanto querermos vencer aquela imperfeição. É assim que nós vamos conseguindo vencer essas imperfeições que nós temos. E às vezes desanimamos porque nós achamos que a vida não está trazendo resultados. Não estamos usufruindo desse processo de evolução. Mas na verdade ele está acontecendo. É que há situações que demandam realmente uma vida inteira de dedicação, de tentarmos lutar contra essas imperfeições. Há características imperfeitas que nós trazemos, de erros que cometemos no passado, de viciações que criamos para nossa mente, de imperfeições que cultivamos, que nós precisamos realmente de uma vida inteira aqui encarnados, lutando contra aquela imperfeição. Por isso que ninguém pode desanimar, por isso que ninguém pode desistir dessa luta e voltar à retaguarda, porque senão toda essa busca que temos feito em tentar entender, compreender e seguir os ensinamentos de Jesus fica bloqueada, fica paralisada, não fica perdida, mas fica como algo em suspensão. Paramos a nossa evolução. Por isso que ante qualquer problema que nós trazemos ainda como espíritos imperfeitos, não desistamos do bem. Não abandonemos a disposição de a cada dia reunir as nossas forças através da oração e pedir a Deus, não que nos afaste as provas, mas que Deus nos dê a força para vencê-las. Porque será isso que irá criando em nossa mente, em nossos corações, a disposição e o crescimento para que vençamos finalmente essas provas. Geralmente, aqueles que estão lidando com grandes problemas interiores, percebem que têm vícios que são difíceis de vencer, desistem periodicamente dessa busca. Dizem que não há resultado, não há efeito de tanto que ele se dedicou. Mas na verdade é porque ele não continuou nessa dedicação. Ele não insistiu, não persistiu. Então quando nós percebemos que nós ainda temos grandes falhas, falhas na nossa conduta, não vamos nem exemplificar, porque todos nós já somos capazes de pensar nos defeitos graves que nos trazemos. Mas quando nós percebemos que nós não conseguimos vencê-los, é porque ainda nós precisamos de mais tempo para aprender como vencê-los. Talvez precisemos estudar mais sobre as nossas imperfeições, ler mais. Talvez precisemos meditar mais sobre o que nos motiva a buscar aquelas imperfeições. Talvez precisemos buscar ajuda externa através de uma terapia, de um profissional capacitado, através de um atendimento espiritual ou atendimento fraterno na casa espírita, através da terapia do passe. Todas essas ações são válidas para continuarmos lutando contra as nossas imperfeições. Quando nós relembramos as figuras do Evangelho que Jesus supostamente curou e libertou instantaneamente das suas imperfeições, nós esquecemos que por trás dessas libertações não houve nada mágico, não houve nada extraordinário acontecendo, nada fora do que seria o normal. Foram almas que sofreram muito com aquelas situações difíceis. Outros perseveraram longos anos insistindo em seguir os ensinamentos de Jesus até que realmente se libertaram dos seus sofrimentos. Então isso tudo nos mostra que nós temos que persistir em vencer as nossas imperfeições. Nós não podemos nos acomodar numa vida de aparências, uma vida de superficialidades, em que dizemos que temos a virtude, mas ela ainda não é uma conquista nossa. Dizendo que somos pessoas virtuosas ou do bem ou íntegras, mas a nossa essência ainda é cheia de imperfeições, de vícios. Não que nós vamos ser alguém completamente liberto das imperfeições, mas nós temos que manter e persistir dia após dia nessa luta, nesse esforço, nessa dedicação. Porque senão nós poderemos ouvir do Cristo o que você busca, e nós não sabemos o que estamos na verdade buscando. Dizemos que queremos a libertação das nossas imperfeições, mas no íntimo nós ainda nos comprazemos com elas. Elas ainda nos satisfazem. Dizemos que queremos o bem, mas no íntimo nós ainda desejamos algo que seria o oposto do bem. Nós temos que ver realmente o que nós estamos de fato buscando na vida. Talvez isso explique porque tantas vezes nós, de tanto pregarmos e tanto ouvirmos as pregações, ou de tanto ouvirmos palestras e de tanto fazermos palestras, por que nós não mudamos ainda? Porque na verdade talvez nós não sabemos o que temos buscado através de tudo que temos feito. Nós temos que realmente saber o que queremos. E seremos muito felizes se nós descobrirmos que nós realmente queremos o bem, que realmente queremos a renovação. E se a gente chegar a essa conclusão, significa que nós estamos aptos a continuar nessa busca. Para já encerrarmos, nós vamos lembrar esse desfecho dessa história, dessas duas pessoas que estavam então seguindo Jesus, e que ele se dirigiu a eles perguntando: o que vocês buscam? Que foi o que desencadeou essa reflexão da noite. Eles perguntaram para Jesus assim: onde o Senhor mora? Onde o Mestre mora? Parece estranha essa pergunta, né? Mas Jesus sabia o que se passava naquelas mentes. Sabia que ali tinham dois grandes discípulos dele, pessoas que estavam aptas a receber aqueles ensinamentos que ele vinha trazer. E aí Jesus disse e falou para eles: venham ver onde eu moro. E eles passaram o dia recebendo ensinamentos de Jesus. E a partir daquele dia, a vida deles se modificou. Também nesse desfecho dessa história do Evangelho, nós temos algo a tirar de lição. Nós podemos ser indagados por Jesus o que realmente nós queremos. Nós podemos dizer, não claramente as nossas intenções, mas Ele pode saber o que nós realmente queremos. Mas para que nós realmente mudemos a nossa vida para sempre, nós temos que ir atrás dEle. Isso significa que nós temos que segui-Lo. Nós temos que realmente tentar aprender esses ensinamentos que nós temos no Evangelho. E aí nós poderemos passar o tempo da nossa vida, assim como eles passaram o dia, recebendo essas lições do Evangelho e colocando-as em prática e vivendo-as. Então, ao amanhecer, no novo dia, nós não precisamos pedir as dificuldades que já vimos, mas nós podemos pedir ao Mestre que nos relembre quais dos seus ensinamentos vão nos ajudar naquele dia. Podemos pedir naquela manhã que se inicia, que Jesus nos mostre o que nós precisamos lembrar das suas lições. Às vezes, abrindo o Evangelho, supostamente ao acaso, abrindo um livro de mensagens, nós recebemos ali um ensinamento valioso para aquele dia. E aquilo será algo muito precioso, porque se nós realmente conseguirmos perceber naquele dia o que aquela lição tinha a nos ensinar, talvez nós consigamos vencer as nossas dificuldades daquele dia. E vamos criando esse condicionamento de agir sempre dentro de uma conduta que vai nos aproximando cada vez mais desse Mestre admirável. Então, se nós quisermos seguir Jesus, nós podemos, mas nós temos que saber por que o seguimos, porque estamos buscando Jesus como alguém que vai nos dar facilidades ou como o Mestre que ele de fato é, que vai nos trazer lições que vão nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Nós precisamos nos descondicionar daquilo que aprendemos em outras religiões, de achar que Deus e Jesus é um dispensador de facilidades para o homem, de que ele é alguém que é um mordomo que nos serve quando nós estamos com algum desejo, com algum querer. Eles, na verdade, não nos servem. Eles, na verdade, nos orientam para que nós mesmos conquistemos aquilo que nos cabe, para que nós mesmos realizemos aquilo que nos cabe. Nisso nós temos uma diferença fundamental da forma como o Espiritismo interpreta os ensinamentos de Jesus em relação a todas as outras denominações cristãs, muito respeitáveis, mas que nos criaram ilusões muitas vezes, de achar que a vida seria sempre um repositório de facilidades, desde que adorássemos Deus como pudéssemos agradá-lo. Na verdade, a vida é uma grande oportunidade de nos transformarmos, de nos modificarmos. E somente os desafios são capazes de nos mudar. Somente as lutas são capazes de forjar um caráter sólido. Somente essas coisas que nós chamamos de provas, de expiações, é que são capazes de nos fazer crescer. Por isso que antes de pedir as facilidades da vida, nós devemos pedir a sabedoria para vencermos e tornarmos-nos fortes, ou nos tornarmos fortes. E isso é que representa crescimento, evolução. É à medida que vamos nos tornando cada vez mais combativos no bom sentido, resistentes no bom sentido, vamos nos tornando cada vez mais aptos. Tudo que nós tivermos de bom, que nós pudermos encontrar em nós, não foi fruto das nossas facilidades, e sim das situações desafiadoras que nós temos na vida. Elas sim é que representam o bem para os espíritos em evolução. Por isso que eles, quando se comunicaram, nos disseram claramente que quando nós estamos do lado de lá, nós pedimos a vida de desafios. Também pedimos uns momentos bons para a gente poder se recompor. Mas sem os desafios nós não crescemos. Sem as provas, sem as expiações, nós ficamos paralisados. E é por isso que todos que seguiram Jesus até hoje de maneira correta foram pessoas que não tiveram facilidade. Relembrem a vida dos grandes discípulos de Jesus, dos verdadeiros apóstolos de Jesus, dos verdadeiros homens e mulheres que santificaram as suas vidas. Relembrem as pessoas que criaram situações realmente positivas no mundo, que deram grandes exemplos. Vejam se eles tiveram vidas fáceis, vidas tranquilas. Não. Tiveram vidas desafiadoras. E quando nós temos esse estado de alma combativo, fortalecido nessas convicções que nós temos, nós nos tornamos fortes para vencermos. Nós somos capazes de vencer as dificuldades desde o momento que começamos a acreditar que nós somos capazes de vencê-las. Não sozinhos, com muita ajuda, mas há uma parte que é nossa, que ninguém fará por nós. Há uma parte da nossa existência que nem Deus vai mudar, porque depende da nossa vontade, da nossa decisão. E Ele aguarda pacientemente, encarnação após encarnação, ou reencarnação após reencarnação, que amadureçamos e que nos transformemos. Então essa é a nossa mensagem para esta noite, que possamos meditar nesses ensinamentos e esperar que realmente nós temos essa força para vencer. Que nós podemos esperar da vida vitórias e não derrotas ante os obstáculos, as dificuldades. Mas para isso é importante que realmente busquemos Jesus sabendo por que o buscamos. Muito obrigado a todos. Fiquem conosco.